Mais lindos que os meus sonhos, o Senhor tem pra mim, tem pra mim. Sonhos maiores que os meus sonhos, mais lindos que os meus sonhos.